fazer a letra mais foda do mundo. Eu queria ter a rima mais foda do mundo. Fazer um flow com palavras cruzadas, frases pouco usadas. Ainda nadar de braçada em conteúdo, nada. Vou ao fundo desses beats à procura de hi-hat. Sei que boom clap não se compra na hi-hap. Eu sou boom bap, filho. Trago ar pro rap que se afoga no fundo do poço. Tá osso, hoje em dia eu mal consigo ouvir rap. Trocar o nosso movimento pelo Kinect. Eu sou a droga do mundo e nessa letra eu componho com sonho. Não penso, só escrevo e o que eu vejo que é bom ponho. Com punha, caneta, rascunha, essa letra e me oponho. Pra quem diz pivete, tenha algo pra ouvir que vai muito além de Ivete. Eu sou canivete, então não te mete. Na mão de um moleque na dispo por um chiclete. Então passa a bolsa, madame, sei que veio lá de Miami. Oh my god, oh my honey, já tô com a gilete. Esse é o país que me fez e agora quer me esconder. Rio de Janeiro continua lindo pros gringos ver. Milhões de deputados safados engravatados, que das suas prioridades nós já fomos descartados. Só carro, moto, dinheiro, mulher, puteiro, franquia, iate, bando de biate. Então que me desviado, hoje em dia é bem mais dinheiro que crente desviado. Trombei um viciado andando tranquilão, só esperando uma janela, uma porta aberta na função. Não querem o Haddad, então volta pro Kassab. Pimenta nos outros é refresco, passaram a sabe. Sabe que a rima metralha, tapa na gralha, pega tua tralha. Cada patada é um tapa na cara de quem rouba quebrada e desvia pra conta bancária. Rabugento, só penso medalha, medalha, medalha, bando de canalha. Não me misturo com essa gentalha, gentalha, gentalha. Sou Hollister, eu não posso ter, mas eu posso ser mais veloz que seu Velocity. É minha voz que se propaga lindo The Voice. Brá! E eu não capto inapto, vai ser tão rápido, rápido. Mentei capto nato, comendo até cacto e gato. Quem dera metade que fala tivesse do lado, minha mão apertado. Enquanto eu capo no mato, não tô tirando ninguém. É o que eu sou, poxa. Minha fome de gol, cê pop de flow. Que texto de flow, fica em zio motion. Oh poxa, oh bolsa. I'm soldier with my shoulder. Tá suave, caralho. Trabalho e faço rap até que o rap se torne o meu trabalho. Não tem atalho igual no teclado. Se quer entrar, aperta o enter porque o meu já tá apertado.